this mode for the roll-in. Viajou 2535, contato radar, suba para o nível 340, autorizado Leda. Projeto Leda, seguindo ao 340, 6075, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 310 graus, 04 nós. Livre decolagem, no zero, cenário 6075, está iniciando. Solicita o táxi, 139 a bordo, 4 horas e 40, alternado Galeão. 1229, autorizado o táxi até o ponto de espera. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste 1011, segue via Índia. Via Índia, ponto de espera, reporta pronto, o gol 1229. M075, decolado de 27, chame o controle 119, decimal 8, morro. 198, senhorita, muito bom dia, chame 6075. Para o táxi, ou chanelo 625, no táxi com 63 a bordo, autonomia 5 horas e 15, alternando o galhão. 5 horas e 15, confirma. Afirma. O Xenem 251, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Fátima 1, táxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto. Ajuste no 011. Portar na ponta via Fátima. No 229, está a ponto de espera da 10 pronto. 229, autorizado. A linha mantém pista no zero. A linha mantém no 10, gol no 229. Quantas milhas? 0 por 5 milhas. É pelo VDG, azul 2535. Uno 229, autorizada a decolagem, pista no zero, vento variável com 2 nós. Livre decolagem, no zero, Uno 229. Azul 2535, chegando a Recife, frequência 1251 e alterna 123.8. Canal 6251, não autorizado. Alinhar meu tempo, está no zero. Alinhar 1229, decimal 231, não chame o controle. 119, decimal 8, mova o. Controle 119, decimal 8, obrigado. 229. Controle de Salvador, gol 1229, decolado na ação, voo 1, ano 1400 pés. Roger, gol 1229, contato radar, sua via para o nível 360. Sobrevia, Tango 1, 360, Gol 1, 229. 29, solicita por onde leda. Aqui da saída, temos um tráfego na mesma saída também. Gente, mantém o perfil, Gol 1, 229. Controle o Xanar 6075, esquerda para 190 por 40 milhas. 7, o Xanar 6075 está livre de desvio. Livre de desvio esquerda 6075. Agora Recife na frequência 1251, alternado 123.8, tambor voo. 251-238-6075, Xanar. Solicitamos manter a proa 240 por mais 20 milhas. Você consegue efetuar o desvio pela esquerda, gol 1229? O gol 1229 solicita pela direita. Você está autorizado o desvio, aguarde em coordenação com a Recife, gol 1229. Canal 6251, decolado 34, chama o controle, 1919, decimal 8, meu voo. 198, obrigado, bom serviço. Salvador, muito bom dia, Oceanair 6251. Oceanair 6251, contato radar, se for para o nível 360 via San Bruno. 360 via San Bruno, estaria possível de guardação. Guarda. Salvador, Gol 229. Prossiga, Gol 229. Informa que agora vai correr à direita para 250 para dirigir a informação. Gol no 219, suba e mantenha o nível 320. Chame Recife agora na frequência 125.1, alterna 123.8. 251-238. Muito obrigado, bom dia. Gol 229. Aqui o Oxana 6251, está livre de desvio para a esquerda. Xanamia 251, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 123, decimal 8. 251-238, obrigado, bom serviço. Principalmente. Salvador, muito bom dia. Aqui é o Gol, Golfo Tango Zulu. Peço autorização de reboque do pátio 3, posição Lima, para pátio principal, posição 4. Golfo Tango Zulu, autorizado. Início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Sim, muito obrigado. Paulo, Gol, Golfo Tango Zulu, peço autorização para ingresso ao pátio principal. Tango Zulu autorizado, ingresso ao pátio principal, reporte parqueado no pátio. Ok, obrigado. Zulu informando o término do reboque. Obrigado, bom dia. Golfo Tango Zulu, bom dia. Frequência livre. Três Duna, 2000 pés, ajuste na 012, reporta estabilizado o localizador. Salvador, bom dia. É o Gol 1961, informação Gol, autorização Galeão. 1961, bom dia. Galeão, avante transcópia. Prepare a saída Sanvo 1, Leda Dóculo. Sanvo 1, Leda Dóculo, o Gol 961, agora autorização. Salvador, bom dia, o Tan 3171, transformação 1, posição 10, autorização para Guarulhos. Tan 3171, bom dia, número 2, prepare a saída, São João 1, Leda, Mótima. Sim, Tan 3171. 1961, pronto, cota? Pronto, cota, 961. 1961, autorizado, Galeão, Getúlio 44, após conforme rota. Nível 340, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída São João 1, Leda, Dóculo. Aciona 5010, controle 119, destino 8. Galeão, nível 340, via Upra, isolou 44, após conforme roda do plano de voo. Decola 10, curva à direita, São João 1, Leda, Dóculo. Aciona 5010, controle 1198, Gol 961. Gol 961, seja mais correto. Portão 7, reporte para o pushback, se não me engano. Vai reportar o 961. 3171, 171, copia? Consigo. Tá 3171 autorizado, Guarulhos, Z3110, após Tabaté, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, São João. Eda Motiva, aciona 5-0. Transponder 5007, controle 1919.8. Pesado 320 Guarulhos, de rota controle na pessoa 10, ao passar. Decola da pista 10, curva direita, São Bruno Leda Mod, lançando 5007, controle 1908. Tá 3171, o treinamento correto, portão 1-0, reporte para o feedback, acionamento. Da 3171, autorizado, se vai ser na resposta. Salvador, bom dia, voo 9776. 9776, bom dia, show controle Salvador, desça para 3 mil pés, prode pelo ajuste 10, 12, velocidade a critério, tráfego número 2 na aproximação, tráfego número 1 passando a posição duna. Nossa, devia ser o começo, aqui 73 mil pés, prode pelo, gol, 9776, bom dia. Bom dia, comandante, é isso aí mesmo? Tá. Esse grau 73 completa o final do procedimento, turno 186. 26. Fax, o TAM 31171 com 198 a bordo, 3 horas e 50, opinião do Galeão. TAM 31171, não autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via PAT 1 Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajuste 9012. Autorizado táxi para o parceiro da pista 90 via PAT 1 Índia, depois era pronto o TAM 31171. Torre, bom dia aí, o 973. 973, bom dia, autorizado pouso, pista 90, vento 280 graus, 03 nós. Intensivo pouso na 190, 93. Controle Salvador, assinar 6225, atinge 180. 6225, acione identificação, desce para 4 mil pés por hora de pelo, ajuste no 012. 4 mil por hora de pelo, no 012, 6225. É 225-73 milhas no Nordeste do Goiás, Salvador, está sendo contatada. São os 1-4, libera direito, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Bruno 9-1, prossiga. Bruno 7, pronto para o estacionamento. Bruno 9-1, autorizado, estiver de estacionamento, é pós-táxi. Táxi no 9-1. Charlie 02 Alfa Livre. Bruna 73, por gentileza, confirme intensidade 1. Ok, Bruna. Bruna 73, mantenha 118 decimal 6, autorizado o táxi de Alfa e no pátio 3, quando lá tem chancelizador. Pé 3171, autorizado, alinhado, decolar pista no zero, vento 300 graus, 03 nós. Pente livre decolar, está preso, 171. Bruna 961, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via pátio 1 no Taxi Índia. O ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 012. Pé 3171, decolado 19, chame o controle em 119 decimal 8 no outro. Obrigado, bom dia, tá 3171. Delta 3171, São Bruno. 3171, já presente voo direto Leda, subindo para o 320, está sob contato do radar. Leda tá 3171. Ou 9776, canceladas as restrições de entelo, desça para 2 mil pés, ajuste no 012, autorizado a final do procedimento IRSXA e pista no 0 de Salvador, reporta estabilizada. E desce a 2 mil, sem restrições, na proa de entelo, daí completo o LS de X-ray, contra estabilizado. 1.012. 261, autorizado. Alinhar e decolar, pistão zero, vento 260 graus, 03 nós. Decola pistão zero, voo 961. Controle, Otan 3171. Liga, Otan 3171. Desvio à direita, proa 220, aproximadamente 40 milhas. Cliente, aguarde coordenação para a proa de morte, você está autorizado, desvio, Otan 3171. Cliente, está com proa 220, está aguardando morte. Entendi. Sete anos após desvio, vou ir para base. Pós desvio, vai agora na pôr de base. 3, 1, 7 anos. Obrigado. Salvador, bom dia, Gol 1961, Tango 1, passa 1400. Gol 1961, está sob contato radar do Gol 340, após 2000 pés, vou direto Leda. 234, após 2000, Leda, Gol 1961. Xenem 6225, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, cancelada a restrição em pelouro, está autorizado a final do procedimento IADSFCE, reporta estabilizado. Para a formação, segue tráfego agora, posição de 11 horas, 11 milhas, tráfego agora com deslocamento oeste, passando 3500 pés para 2000 pés para final do procedimento IADSFCE. Centro do tráfego, descendo para 2000 sem restrição, reportará. Reportará estabilizado, 6225. O 9776 completa o final do procedimento, estou renomando 86. Até já, obrigado. Controle, é. Gol 1961, informa desvio à esquerda, proa 187, 40 milhas. Gente, proa 187 por 40 milhas, Gol 9961, agora